morria. Muito menos pra chorar. Só ser pra morrer. Se as trovadas não abertas e as bombas caem, a chance de sobreviver se faz.